A miséria no nosso país gira em torno da corrupção. Os políticos roubam e empobrecem a nação. Deixando sem alternativa o povo da periferia, que luta cada dia num prato com comida. Então, é mais um dia que amanhece. E você não quer saber, tá nem aí pro que acontece. Se alguém morre esfaqueado ou baleado, tanto faz. O que te importa se minha vida é uma bosta? Sociedade me esquece, isso tudo me enlouquece. No distrito, o número de detentos cresce. Hospitais superlotados, problemas ignorados. São várias crianças vendo seus lares acabados. E o detento, que não sabe o que acontece do outro lado, é espancado e humilhado. E isso tudo me revolta. Se ser detento, dois vão se recuperar. E os outros, 98, sua tendência é piorar. Sei lá, o que será que vai acontecer? Tem mais alguma coisa chegando pra detonar você. Crianças nas ruas, favelas, vielas e o governo nem aí, quem se importa com ela? Detentos brigando por um palmo de cela. Pode crer, são fatos reais que acontecem na favela. E se você vacila, em 2011 te acende uma vela. Que quem fala é um preto sem miséria. Se liga aí, que esse é o som da periferia, favela. Favela, pode crer, é o som da favela. Miséria, corrupção, é a realidade da periferia. Se liga na fita, meu irmão. Se você não vacila, viva. Se vacila, leve, ganhe, ganhe, leve o tiro de oitão. Miséria, corrupção, é a realidade da periferia. Se liga na fita, meu irmão. Se você não vacila, viva. Se vacila, leve, ganhe, ganhe, leve o tiro de oitão. Miséria, corrupção, todo dia nos jornais e na televisão. Realidade fodida, cotidiano violento. A sociedade vira as costas pro meu povo ao relento. Enquanto houver corrupção, a miséria reinará. A violência é consequência, pode acreditar. O governo rouba o dinheiro dos cofres públicos, enquanto a solução na favela é uma boca de fumo. Desnutrição infantil, essa é a sequela. Mortalidade em alta, isso aqui não é novela. Cenas inacreditáveis, só você vendo pra crer. Crianças no lixão, catando o que comer. Enquanto houver corrupção, a miséria reinará. Não acredito na polícia, que só quer nos roubar. Bota a polícia pra nos espancar. Corrupção vai aumentando, a miséria triplicando. Aliado CP, te mostra o plano. Não caia na armadilha, não entre nessa vida. Seja um cara consciente, valorize sua vida. Esse é um recado dado de um chegado. Vá contra o sistema, não vire mais inclinado. Miséria e corrupção, eu vejo a solução. Com um caderno na mão, largando um canhão e escutando o refrão. Miséria, corrupção, é a realidade da periferia. Se liga na fita, meu irmão. Se você não vacila, viva. Se vacila, leve, ganhe, ganhe, leve o tiro de oitão. Miséria, corrupção, é a realidade da periferia. Se liga na fita, meu irmão. Se você não vacila, viva. Se vacila, leve, ganhe, ganhe, leve o tiro de oitão. A miséria no nosso país gira em torno da corrupção.